repara, é uma formação nova. Imagino, e eu nem estava cá ano passado, nem o clube, o contacto com o clube é um contacto novo. Tentei de alguma forma otimizar aquilo, os jogadores que temos, o grupo foi evoluindo aos poucos, e criar, no fundo, como nós treinadores podemos chamar, uma identidade aos poucos, mas leva tempo e o trabalho vai nesse sentido, mas não vai ser tão simples, não vai ser uma coisa muito rápida, vai levar tempo e há que ter esse realismo, com otimismo, com ânimo, porque acreditamos muito naquilo que fazemos e os jogadores estão muito empenhados, e pronto, só esperamos que o futuro seja melhor.